Me escutas quando clamo e acalma o meu pensar. Me levas pelo fogo, curando todo meu ser. Confio. Me levas pelo